Porra, meu, você errou com a fita, meu. Não era pra ter feito essa parada. Jamais, mano. E agora, meu? Jamais, que isso? Pô, agora eu vou ficar daquele jeito. Para aí, mano. Sofre minha mãe, chora fia. Vai! Vai! Olha lá, mano, descabelado na biqueira. Aí, tive que colar pra ele e falar assim, vai! Morou, meu? Mãos pra cima, segue a rima e na moral. Do subúrbio surge um negro que não fala, manda o som. Revela em cada show a humildade dos irmãos. Do tipo da Boavas, do Arthur do Casarão. Um mano sangue bom que a Croclo fez questão de levar do Brooklyn um cara humildão. Das consequências mais pecado na vida de um homem. A gente zoa estando vivo, depois vira pó e some. Por várias vezes, rebê na Febem, fode os pivete. Que obtém sucesso de uma vez, mil internos. Tudo piolho, onde o guerreiro é o grande homem. Do tipo corre atrás, mais veloz do que um ciclone. E mete a cara em tudo, suas vítimas não escolhe. Mais rápido que o aço, perversão, sangue nos olhos. Até que me dê bem, não sou superstar. Não sou The Master P, mas sei que rap é meu lugar.